DJ, DJ Daniel Vídeos. Ignorante. Segundo bateu forte o meu coração. Até amava de verdade, mas nós é tralha e não aceita vacilação. Só vendo ela jogar, me olhar, eu alimentando suas esperanças. Se as amigas brotar, bota cá, devei pecar nisso na vingança. As moças já sabem, virou regra na favela. Que nunca mereceu. Um cara bacana igual eu, que sempre forte te comeu. Botava e socava, socava e botava, mas você perdeu. Depois se arrependeu, aí foi tarde, meu. Já tinha outra amiga sua sentando no que era seu. A, dois, as moças já sabe, virou regra na favela. Tudo no meu nome, eu tá aqui toda amiga dela. Não é maldade, não. Pode jogar o botão. Não se brinca com o coração. As moças já sabem, virou regra na favela. Tudo no meu nome, eu tô aqui toda amiga dela. Não é maldade, não. Pode jogar o bundão pra ela aprender. Não se brinca com o coração. As moças já sabem, virou regra na favela. Tudo no meu nome, eu tô aqui toda amiga dela. Não é maldade, não. Pode jogar o bundão. Não se brinca com o coração. E Frog, cê é o bichão mesmo, hein? Cê produz e canta, viado. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel Vídeos.